Salvador. Bom dia, Web Pensante 21, livrou na sua escuta. Mensagem 21, bom dia, portão 612. Portão 612, mensagem 21. Serra decolada aos 24, chame controle Salvador, frequência 119.8, quilo Quebec Serra. 119.8, Serra, da volta. Você volta. 85, ciente da X-Ray. Total 9885, acionando identificação, chegada a mar e desse mantém o nível 050. Até o 50, identificou. O 9885, senhorita, está sem... Perdemos o nosso GPS. Voo. Possibilidade de vetores para final ILS? Afirmativo. 25, frequência livre, 02. Data por a turma, senhorita. Excelente. Voo no 765, cheque o trem, tem pouso livre 1-0, os primeiros 1.200 metros impraticáveis. Voo no 675, ou no 765. Confirme, 765, livre pouso. Livre pouso, informo que os primeiros 1.200 metros estão impraticáveis, ok? Cabeceira deslocada no 1.200 metros. O vento é de 150 com 10 nós, 1-765. Afirmativo, 765, livre pouso na pista, 1-0. 1.200 fazendo aquele risco branco lá, mais ou menos, um pouquinho no meio da pista, né? Isso, aquele lá é o ponto de toque, lá depois da delta lá, é o ponto de toque. Afirmativo, tem a faixa branca forte lá, tá bom, obrigado. Nada. Zero zero um, informe visual com a pista. Centro, zero zero um. Tô no 765, solo 27, libera a direita, chame solo 219. 219, obrigado. Aquilo Quebec Serra cancelado aos 1527, suba ao nível 025, reporte 20 milhas de Salvador. Voltará 20 milhas de Salvador, aquilo Quebec Serra. Aquilo Quebec Serra, estimado de pouso? 16110. 20610, aquilo Quebec Serra. Voador azul 4061. 8001. 8001, no chame torre, 1 no noite, decimal meia. 8 meia. Gole, transição, Gondor. Oxi, primeiro, gole, Gondor, se guarda. Ciente, uma boa tarde, continue a aproximação, informo que os primeiros 1.200 metros impraticáveis. Atento para a cabeceira deslocada, o vento é de 170 com 8 nós. Cheque o trem, tem pouso livre, 8001. Ok, livre pouso, 1-0, baixo travado. E está ciente da 1.200 metros, tá? 001. Ponte. Let's informação Salvador, tá 3834, informação X-Ray atingindo 160. Tan 3834, ação de identificação, chegada a mar e desce, mantém o nível 060. Chegada a mar e 060, descendo, 3834, identificou. É após a Delta, né, que tá marcando 1.200, senhor? Isso mesmo, isso mesmo. É, lá ainda tem uma marca ali na frente, ainda tem uma marca de 300 a 300 metros da cabeceira ali, um ponto de toque ali. Ok, obrigado. Para 50, 9885 da total. Gente, total 9885, vai prosseguir descida para 2000 pés, ajuste no 012, aguardando o vetor para o localizador. Até 2000, estado militoso, aguarda o vetor final para o lock. A 3834, prosseguindo descida até o nível 050. 050, prosseguindo 3834. Paulo, Webjet 6741, posição 4, pushback acionamento. Para o solo. Web 6741, pushback acionamento, posição 4. Pushback acionamento autorizado, está pronto, cópia, 6741. Afirmativo, prosseguir. Guarulhos 340, via Peruísque 50, decolagem da pista no zero, curva direita, subida da EL, transição de Iné, controle 119.8, aciona 5175. Autorizado 340, Guarulhos, via Peruísque 50, decola da 10, curva direita da EL de Iné, controle 119.8, 5175, transponder, web 6741. 340, confirma o nível, chame pronto táxi, 6741. 340. Solo Livrona, 58001, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde. Tá, 8001, Livrona, 58. 8001, boa tarde. Táxi via Alfa, informe antes da Juliette. Ok, Alfa antes da Juliette, 2001. 765, ingressa Juliette, portão 10. Para o Juliette 10, o 765? Ativo, no 765, Juliette, portão 10. Paulo, boa tarde, ao Condor 20. Firme, chamando o solo. Ao Condor 20, está diante da X-Ray para Natal no 370. 370 Natal, aguarde cópia da autorização, Condor 20. Prevista a PUCA, transição Zipar. Duca, atenção para o Condor 20 aguardado. Solo Salvador, boa tarde, para o Roberto Rei Delta Yankee. Delta Yankee, boa tarde, prossiga. Cruzação Brasília. Do 60, é isso? Não, é o nível 430. 430, aguarde cópia da autorização, Brasília, confirme o pátio de estacionamento. Abaixa 3. 60. Mare 060, 3209. De transição ao fito. Olha o fito, obrigado. Controle Salvador, o gol 1941, informação X-Ray. 1941, na sua identificação, chegada a mar e desça e mantém o nível 070. Identificado, chegada a mar e desce e mantém o 070, 1941. Salvador, está 3206, permanece em restrição de 1200, Raposo, Campeira 10. Confirme, aeronave que modulou. Está 3206. Os primeiros 1200 metros estão indisponíveis, ILS sem glide, 3206. Ok, extensão é possível RNAV da 32, da onda zero. Sente, RNAV, aguarde autorização, 3216. Quando a pressão no zero, curva direita, gole, transmissão Gonza, Peruísque 58, 35401 no transponder, o 4060. E cotejamento correto, azul 4061, aciona na posição, aguarda o pushback. Acionando na posição, pronto para o pushback, mantendo o 4060. Se o 001, agilize táxi na medida do possível, ingressará Juliette, portão 11, portão 11. Ok, agilizando para o 11, livre ingresso, 001. Solo, Variglog 9871, autorização para Guarulhos, nível 340, informação Yankee. 340, aguarde cópia, Vlog 9871, prevista da EL, transição de linha. Guardando. Total 9885. Total 9885, bom dia, cruze checado, pista 10, o vento de 190 com 8 nós, 9885. Portaremos baixado e travado e já estamos deslocados a cabeceira. Ok, informa que a cabeceira está deslocada em 1200 metros, ok? 1200 metros de cabeceira deslocada, o total 9885. Sente, cabeceira deslocada em 1200, é o 9885. 4061 no solo. Prossiga. Que após a aeronave da TAM passar retaguarda e estacionar no portão 11, autorizado para o pushback e chame táxi. Azul 4061. 4061, ciente, pode passar o José, autorizado para o pushback. Foram para o táxi 4061. Estado travado 9885. Livre pulso no zero, vento de 190 graus 8 nós, através de direita 9885. Eu pouso livre 885. Salvador, boa tarde, ação 3174173. 3174, sendo identificação, chegada a mar e desça e mantém o nível 070. Chegou para 070, está mantendo para 070 conforme a instrução do centro. Sam 3174, já presente está autorizado no voar na Prodimari para chegada Mari. Presente, é, presente Mari para chegada Mari, 3174 para 0-7-0. Livre acionamento aguardando cópia, quando 2-0. Quando 2-0, livre acionamento aguardando cópia. Sem glide, reporte estabilizado. 3834, prosseguindo aí para o senhor Victor 366, GNSS 10, 3834. Está solicitando a RNAV, então da presente está autorizado, vou indo para o Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, então 3834. Afirmativo 2.500, 1.0.3, senhora me desculpa, pensei que tivesse sido informado, prosseguindo o GPS então da 1.0, descendo para 2.500, 3834. Ciente, reporte estabilizado na final, 3834. Reporte estabilizado, 34. 11 pá, controle 119, decimal 8, aciona 5153. Autorizada na tala 370 pela Ampizulu 10, decola da 10 com curva esquerda, a saída é a PUCA, posição de par, chamando o controle 198 e o transponder 5153. Regulamento correto, chame pronto para iniciar o táxi, o Condor 20. Chamará para o táxi o Condor 20. O meu X-Ray Delta Yankee, cópia. Copia Yankee. X-Ray Delta Yankee, Brasília, nível 430 autorizado, Upper Zulu no 7 aerovia. Decolagem da pista 10, curva direita, subida gole, transição ofito. Controle 119, decimal 8, aciona 5172. autorizado, Brasília 430, Zulu 17, decolada 10 com curva direita, saída agora, transição ao Tito, 119-8 ao controle, 5172 é o X-Ray da BR. Fechamento correto, chame pronto para acionamento, X-Ray da UTM. Testando parte 3 para acionamento. Autorizado acionamento, chame táxi, X-Ray da UTM. Camarada. Salve, jogador, bom dia, total 9885. Boa tarde, total 9885, táxi via Alfa, informe antes da Taxiway Kilo. Alfa, número 2 aqui. Log 9871 no cópia. Prossiga. Log 9871 no Guarulhos, nível 320, 320 autorizado, via Peruísque 50. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, transição de Né. Controle 119, decimal 8, código transponder 5165. Autorizado Guarulhos do nível 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, é o Peruísque 50 Aerovia, na subida da Eldiné, controle em 198, aciona 5165, log 9871. Momento correto, chame pronto para o acionamento. 9871. Camarão Salvador Azul 4060 com 114 a bordo, autonomia de 4,30, alternando com o FIS. 3174. Controle de Abaitano 401, boa tarde. Abaitano 401, aceita identificação, chegada a MAN, desça e mantenha o nível 040. MAN 040, ciente da Yankee. Controle, bom dia. Boa tarde, objeto 6741, passando 2 mil pés. 6741, contato radar, suba ao nível 340, saída da EL. Saída da EL 340. Da presidente Ocoia Dayon. Mantenha o perfil da saída, web 6741. Mantenha o perfil, 6741. Controle 3834, estabilizou no GPS, visual com campo. 3834, complete final RNAV, chame torre no 8 decimal 6. 18,6, obrigado. Torre Salvador, aquele cordial boa tarde, tá 3834, vai passar o Sierra Victor 372, baixou, travou, campo à vista. 3834, sente, informe que a cabeceira está deslocada em 1.200 metros, o vento 160 com 8 nós, trem checado tem pouso livre, pista no zero, então 3834. 160, baixou, travou, livre pouso na 10, 3834, cabeceira deslocada 1.2 km, 3834. Correto. Parte militar, está pronto para o táxi, com 2 sets a bordo e 3 horas de autonomia. 0 livre, inicial táxi e na Taxiway Hotel, chame a torre em 1 no 8 decimal 6 para ingresso e decolagem, pista no 0, cabeceira deslocada no meio 200 metros. Quando 2-0, está livre o táxi, na hotel chama a torre em 18 meia para decolagem da 1-0. Solo Babão Rio Grande da Penha, já no parte 3, 3 a bordo para o táxi. Bono 941, está autorizado a RNAV, pronto, Serra Vitor 366, 2500 pés, ajuste no 0 no 2. Desce para 2500 pés, pro Serra Vitor 366, ajuste no 0 no 2, voo 1941. Controle Salvador, boa tarde, azul 4082, informação X-Ray. Do 4082, assina identificação, chegada a mar e desce manter nível 070. 070, azul 4082. Tan 3216, Serra Vitor 366. 3216, reporte estabilizado na final, visual com campo. Pantanal. Cederá passagem ao tráfego da Azul e mantém aquilo ainda aguardando para efetuar o cruzamento da Alpha X-Ray Delta Yankee. Azul 4082. 741, chame Recife, 1288, alterno 3325. 1288, 1335, Webjet 674, Lumonier. Ano torre 186, vamos. Torre Salvador, azul 4061, pode esperar da Delta na sua escuta. Azul 4061, a linha mantém guardando pista livre, azul 4061. Linha mantém 4061. Imagina, da Taxi Alpha, ingressa a Delta e chama a torre 186. Que você veio Delta Yankee. Torre Salvador, boa tarde, tá 3216, 372. Gente, continue a aproximação, aguarde pista livre, tá 3216. Guadalajara. Tá 3834, Solos 45, 45, libere cabeceira oposta, chame Solo em 1209. 19, até daqui a pouco, obrigado. Nada. Torre Salvador, bom dia, boa tarde já. Tá bom, Rex Ray Delta Yankee na Delta, no ponto de espera. Boa, mantenha o ponto de espera, Rex Ray Delta Yankee. Yankee. Salve Salvador, gol 177, autorização. Nossa, autorizada a decolagem 10. Esse ano, 4061. 4, continue táxi via Alfa e Índia, Alfa e Índia para o portão 4. Alfa Índia para o 04, 3834. Salvador, voo 777. Voo no 777, pronto, cópia. Voo no 777, autorizado Porto Seguro, nível 320, via Peruísk 50. Decolagem da 10, curva direita, subida da EL, transição de Iner. Controle 119, decimal 8, aciona 5142. Algum campo. É mais estabilizado, visual algum campo, 941. O Frente Salvador 3566 não consegue contato com o centro Recife. Estou autorizado pelo MIS até o 130, estamos a 38 milhas da posição a mão. Chame pronto para acionamento, voo no 777. Portarão 777, melhorou agora? Pouco. Vamos descendo para 120, 3566. Perdeu o contrato com o centro. Mantém 06031174. Controle, boa, azul 4061. Confirme. 3174, mantém o 060. Está autorizado a descida até o 50, 3174. 050, 3174. 4061, circulou na sua escuta. 4061, contato radar, suba nível 360, saída Gole. 36 Gole, positivo. Para 2500 pés, ajuste 1012, reposto estabilizado na final RNAV, 3174. Para 2500, autorizado RNAV, reportará 3174. Azul 4082, esse mantém nível 050. 050, 4082. Patrão Kilo Quebec Serra, reporte visual com campo. 20, tá no ponto de espera, pronto. Condor 20, sente, mantém o ponto de espera, Condor 20. 20, mantém o ponto de espera. Esse mantém o nível 050. 050, 924, tá desviando à esquerda, ok? Gente, reporte ao término do Dijuno, 924. 4. Controle, boa tarde, 3660, informação Yankee, nossa escuta. 3660, sua identificação, chegada a Mari, desse mantém o nível 060. 060, possibilidade de coordenar mais próximo o RNAV? Afirmativo, aguarde autorização para o RNAV. Controle, o gol 941 estabilizado, vai passar a Sierra Vitor 372. No 941, chame torre no 8 decimal 6. 86, 941. Autorizado a decolagem, pista 10. Torre, o gol no 941, baixado checado, visual com a pista. No 941, continue a aproximação, pista 10, 148 nós, cabeceira deslocada em 1.200 metros, gol no 941. Gente, aguardando livre pouso no 941. Alfa Juliette 7. Milhas. Ciente, 20 milhas. Atenção do 924 ao GPS, ok? 21924. 9, controla em 119.8, boa. 119.8, boa. Polo 941, tem pouso autorizado no 0, 150 graus, 8 nós, 1941. Vive pouso, pista no 0, gol no 941. Lado, cruzando 1500. Ah, Romeo, X-Ray Delta Yankee, suba ao nível 960, contato radar. Correção. Suba nível 430, contato radar, saída Golia. 430 na Golia, que já tem aqui. Condor 20, visual com tráfego da Gol na final, Boeing 737-800. Tá visual com tráfego. Ok, após a passagem do referido tráfego ali, mantém cabeceira 1-0 deslocada, Condor 20. Condor 20, autoridade aérea, mantém cabeceira deslocada após a passagem do referido. Forte estabilizado na final. 2012, azul 4082, com a parada estabilizada. Estabilizado 3174. Torre 198 decimal 6, TAM 3174. Torre 186, boa. TAM 3566, confirme velocidade indicada. Está com 330 nós, reduzida. 230, confirme. 230, confirmando, reduzida. Gente, tem condições de manter 230? Estimativo, já está mantendo, tem condições. 50 graus, 89, 3174. Continua aguardando pista livre. Confirme quantos metros disponíveis tem de pista? Disponível 1.800 metros. A cabeceira foi deslocada em 1.200 metros, ok? Gente, obrigado. Zero, stand by. Azul 4061, chame Recife 288, alterno 3325. 288, 3325, boa. Tem decolagem autorizada, pista no zero. Quando 20, tá livre a decolagem. Chegada bom, 210 nós, gol 197. Estimativa, é o número 7 na aproximação. Gente, gol 1697. E Juliette, portão 5. Via Alfa, Juliette, para o portão 05, gol 1941. Solo, log 9871, para acionamento push. Autorizado, chame táxi, vai log 9871. Chamará. TAM 3174, cheque o trem, pouso livre 1-0, 150 graus, 8-9. Trem embaixo, é travado, livre pouso no 0, 3174. Condor 20, decolou de Salvador ao 5-3, chama agora o controle em 119-8, boa tarde. Chamar no controle 119-8, uma boa tarde, 20. Pela 145 de cima, é pro 060, 3566. Já pode estabilizado na final. Reportará. Vai até a 1-4-0, uniforme indicada. 1-9-0-9. Doutor Salvador, boa tarde, é o Condor 20. Condor 20, contato radar, suba ao nível 370, saída PUCA. Subindo 370 na saída PUCA, o Condor 20. Dirigindo 0, TAM 3566. 3566. Aguarde.